José Gonçalves, vulgo Zé Caroço, meu pai adotivo, que teve tanto amor para comigo que isso passou foi despercebido. Meu pai verdadeiro, meu pai biológico, meu pai eterno, assim como minha mãe, Dona Sergina. Pai é aquele que cria, mãe é aquela que cria. Obrigado por fazer de mim esse homem que eu sou hoje em dia. Pai, vô, quantas lembranças do Senhor. Saudade, muita dor. Um dia nós se encontra lá em cima e te conta. 2012 arrasou, nos machucou e abalou. Meu pai, seu Zé Caroço, desse mundo se jogou. Lembranças e vontades de poder voltar no tempo. Verdade e realidade que só restam os lamentos. Meu pai, me lembro sempre, a todo momento. Zé Caroço, verdadeiro e sincero, 100%. A dor que dói e fica, que nunca ameniza. Seja são e lúcido, ou às vezes até na brisa. Tento sempre me lembrar dos momentos mais alegres. E pela sua alma eu sempre peço em minhas preces. Eu quero acreditar que onde habita é bem melhor. Mas a dor da saudade na cabeça causa um nó. Às vezes falo besteira, só pesando a noite inteira. Pensamentos vão e vêm, só pensando no além. Realmente ninguém sabe, imaginação não cabe. Pois seria blasfêmia, assim a mente queima. Meu pai que ajudava os que muito precisava. Alimento arrecadava, mas na hora não levava. Pra não aparecer, pedia outros pra fazer. Famílias no Natal, quando vinham passavam mal. Porque ninguém explica, uns que não presta fica, só prejudica. E quem a gente gosta vai. Uma saudade do meu pai, o resultado é lágrima que cai. Pois eu também sou carne e osso, e essa dor tá osso. E nunca ameniza, e nunca cicatriza. Muito me dói a sua falta, sua ausência me maltrata. Só agora eu sei o que sentiu. Quem perdeu alguém que já se foi, que já partiu. Enquanto em vida trouxe exemplo, amar e ajudar o próximo, ensinamento. Lembranças e vontades, poder reencontrá-lo. O amor que é de verdade para sempre vou amá-lo, pra sempre vamos amá-lo. Pai, vô, quantas lembranças do Senhor. É lembrança que vem lá com a dor no peito que queimou. Pai, vô, muita saudade, muita dor. Um dia nós se encontra lá em cima e te conta. Puxa, vô, mas que saudade do Senhor. Meu pai lembrou e sua lágrima rolou. Vira e mexe e acontece, entristece. Não só ele, todos nós, então fazemos uma prece. Pedindo a Deus para cuidar da sua alma. Sei que o céu está em festa e é isso que me acalma. Sempre engraçado, extrovertido. Me levava pra sair, muitas lembranças, vô querido. E no bar, compra doce, que da hora. Sorveteria, no sorvete, minha alegria quase estoura. Eu também não me acostumo com a sua ausência, mas a vida continua, vou levando paciência. Minha irmã infelizmente não o conheceu, mas do céu tenho certeza que ele é o anjo seu. Entre fotos, pensamentos e lembranças, avó, minha mãe, meu pai e eu vamos mantendo a esperança de um dia te encontrar na vida eterna. E assim nós caminhamos, pé no chão, sobre as pernas. Não era bem assim que a gente queria. Fazer o quê? Vamos se vendo, se lembrando da alegria que o Senhor passava a todos que conversava. Até mais, vovô, quantas saudades do Senhor. Minha filha infelizmente não o conheceu, mas do céu tenho certeza que ele é o anjo seu. Pai, vô, quantas lembranças do Senhor. Com a dor no peito que queimou. Pai, vô, muita saudade, muita saudade.